Houston, Mike, it's Chief of Meg Village. Temos 334, Rodrigo, no set 350 mais. Salvador, Alfa 3224, já abriu o procedimento? Você apresentou agora uma autorização para final do procedimento elétrico, sou eu, Alfa 3224. Vai aguardar a autorização para final do procedimento, Alfa 3224. Passa 2324, reduz a velocidade 200 mais. 200 nosso, passa 2224. 324, estou autorizado para o procedimento elétrico, que foi o pistão 0, segue o traço formado anteriormente agora a 7 milhas. Propósito estabilizado, fica para 213. Descida para 2000 pés, autorizado o procedimento elétrico, pistão 10, tem o traço do Multicast, passarei de 2224. Volo 334, reduzindo a velocidade 2209, desça para 310, altimetrando 030. Desça o ponto com o 320? Afirma. Afirma. 398, controle salvador, boa noite, excelente identificação, desse trazer chegada para mais de 1 para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 020. Precisando na RDS, o Xenai 6074. O Xenai 6074 chama-se 118, decimal 95. 118, decimal 95, 6074. Salvador, boa noite, Oxenemia 074, estabilizado o EDS. Oxenemia 074, boa noite, tráfego avistado, autorizado o fogo, pistão 10, vento 120 graus, 13 nós. Autorizado o fogo, pistão 0, Oxenemia 074. Sim. Mas ele está em 199, 374. Gente, mantém a toa, limite localizador, reduz velocidade 1909 e aguarda o vetor final. Ok, então tem uma caixa na toa e está reduzindo. Tem mais distância do traço da frente, com 3 pescoços? O traço está agora 9 milhas com 1809 de ground speed e já vai iniciar a redução. Você está com 2509 de ground speed. É, por isso que eu falo que o senhor, estou reduzindo para 190, se eu quiser eu reduzo mais e continuo no perfil, se houver possibilidade. Bom, completo redução 1809, o voo 1334. V3224, redução da velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Vai chamar até 118, passarei 2224. Salvador, passarei 2224. Passarei 2224, boa noite. Continue a aproximação, 02 para pouso, aguarde pista livre. Segue como número 2 para pouso, passarei 2224. 060, estou autorizado a final do procedimento elétrico que foi, pista 90. Ok, vai descer para 2000, direita para 080 para nós. Linha 074, solo aos 46, direita, solo 1, 2, 1, décima 9. 24, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado pouso, pista 0, passarelo 2224. Maior que 10 km, poucas nuvens a 2.300 pés, a temperatura 23 com o ponto de orvalho 19 graus e o ajuste 1018. Tempo bom. Obrigado, voo 1334 no solo 52, direita solo 121 decimal 9. Obrigado. Decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 10 mais. 130 com 10 nós, autorizado a decolagem do voo 170. Zero decolada 54, chame controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, controle voo 970, obrigado. Controle, boa noite, voo 1170. Voo 1170, boa noite, contato radar na decolagem, se você sair da puta, transição de passo para o nível de voo 370. Fazeria Puka, transição de par para o 370, voo 970. Chama o torre 118, decimal 9, por favor. 1970, autorizado direto ZIPA, Sumo, mantemos voo 350 da Vila Prata. Autorizado direto ZIPA, Sumo, mantém 350, restrito voo 1970. Correto. No solo 0300 e zero direito, solo 121, decimal 9. 129, direita, 3398. O 1970 chama agora Centro Recife, 126-85, caso negativo 125-4. 126-85, caso negativo 125-4, gol 1970. Nova Guiné de decolar, pista 1-0, aumento 1-2-0 graus, 1-2 mais. Bono 354, boa noite, contato radar na decolagem, supervisor da PUC, transição Caju, para o nível de voo 230. Bono 230, PUC, Caju, Bono 354. 1354, chama agora o centro Recife, 126, 185, caso negativo 125, 145.